Zero, attention. Taxiway, Harrisburg. Completa final, pista 10, turno 8 decimal 9 e 5. 395, está 3178. Slide chama 21. Olha, 21, 6224. Olha, Salvador, muito boa noite. Está 3178, final 10. Está 3178, tráfego avistado, continue a aproximação, vai dando pista 90 livre. Ajuste 0021. 021, está 3178. Azul 4980, vento 120, grau 09 nós, autorizado decolagem, pista na 0. Iniciando no 049, 20. Salve, boa noite, hoje é 6224. Nenê 6224, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette para o portão 3, 6224. Romeu, Rio 5972. Prossiga. Sei que a gente está um pouco adiantado aqui, mas você pode confirmar a vida prevista para mim, gente? E o horário do ABD? 30. E aí, o Stan está chegando no sistema, Rio 5972. Chegada Mari, via chegada, 1902. Comenta a mensagem, 2090, com o número 77. Termo voo 1170, desça e mantenha, nível de voo 0620. 060, com o número 77. Salvador, azul 4980. 4980, contato radar na decolagem. Até a Pro 80 aqui para evitar a formação. Sol 02, libere a direita, chame 21, 1, boa noite. 21, boa noite, está 3178. Modelo, muito boa noite, está 3178, livrando a pista. 3178, segue Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, está 3178. Procedimento via exato, fazer para a pista 1 agora, a pista e meio. 5972 na escuta. Salvador Galeão, 360, nível autorizado, via rota, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após Leda, seguro, após ponto seguro, segue conforme. 1198, controle, 5044, transponda. Autorizado 360, pode decolar de curva direita, primeira curva direita da El Leda, posto seguro. Código 5044, controle de saída 195, confirma, por favor. 198. 198, obrigado. Informa pushback acionamento. Pushback acionamento. Após posto seguro, aqui na minha navegação, é Caravelas, Vitória, correto? Após seguro, DCT Caravela, Chari, Vitor Lima, DCT Vitória, Vitor Tango Romeu, DCT Aldeia, Alfa, Delta Alfa. Obrigado. Boa noite, o TAM 3305 905, Ciência da Bravo 330 Recife, autorização. Salvador Recife, 330, nível autorizado, via Amper Hugo 17. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1198 controle, acione 5036. Recife 330, via Ampla Zulu 17, decola da 10 com primeira curva esquerda na Puca, Caju. 198, controle Salvador 5036, transponda, o TAM 3305. TAM 3305, chame para o pushback acionamento. Chama. Azul 4980, vem na proa do Romeu Fox 018, e chame Recife, 12545. Claro, 018, 255, muito obrigado, boa noite. Como é que é o acionamento do TAM 3305-205? Utilizado sem muito táxi. Chama lá. Salvador Azul 4959, informação. Azul 4959. Parilhas, aguarde cópia. Manda cópia possível ao nível 1 ou 2-0. Gente, temos coordenado 140. Aceita 140. Tente embora um instante. É 5001, informação Bravo para Guarulhos, 340. 5001 para Guarulhos, número 24, aguarde. Saída da El? Afirmo. Obrigado. Mas 1459, copia? Copia, 1459. Falando em Ilhéus, 140 autorizado via Golf 677, decola da 10, primeira curva à direita, saída Coral. 1198 controle 0273 no transponder. Autorizado 140, Golf 677, da 10 à direita, Coral. 1198 0273, azul 49 simulado. Pegado o chão para pushback e filamento. Entendido. 5001, Guarulhos, copia? Tá de puta. Falando Guarulhos. 360 autorizado via 10. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Saída da El, Leda, Mótica. 1198 controle 5042 no transponder. Em Guarulhos, via 10, nível 360, decola da 10, curva à direita da El, Leda, Mótica. 1198 é o controle, transponder 5042. Preto, chame para receber acionamento. Tati Ciltan 3305, 57 a bordo, 3 horas e 13, Fortaleza. PND Alfa, no ponto de espera da 10, chame a torre em 1895, QNH 1021. 1021, 1895, ponto de espera, Tati 3305. Agora, 1723, desça e mantenha o nível de voo 050, desce via chegada Golf 1021 com 1723. Ei, 5000, via chegada, transfira para de volta 723. 723 na mantenha proa de Adolf, intercepta a chegada, desce via. Vamos para aqui, vamos para aqui. 305. Pouso autorizado, pista na zero, vento 140 graus, 0612 nós. Autorizado, pouso, pista na zero, gol 1170. Sun 3305, decolado aos 15, controle 1980, bom voo. 983305. Salvador Tio, Terra Bravo, Charlie Fox, 360, Fast Level, vai a Upper Zulu 10. Estacionando aí 10, after right turn, dial departure, motiva transition. 119.8, Salvador departure frequency, and squawk 5040. 360 to Salvador Charlie Fox, via principal 110. Turn right after takeoff, dial motiva. 119.8. 5040 Cidadão na área, certo? 360 flat level, and the partial is dial, the partial, multiple transition. Mike Oscar Papa Vitor, Alpha Transition. Roger, dial, multiple transition. 360 is clear to Sierra Bravo Chat Fox. Ready, report for pushback and startup. Ready for pushback and startup. Cargo Abram 9976. Taxi Azul 5001, 109 a bordo, São José do Rio Preto, 4:50. 001, autorizado táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, Torre 1, 1845, Senegal, 0021. Índia Alfa, ponto de espera, chama a Torre 295, Azul 5001. Zero 9973, pode ir pro Trix e ele pushback and start up. Dia 2, pushback and start up, 09973. Solo, uma boa, azul 2774. Prossiga. Ciente da Brava, autorização, Porto Seguro. Ciente para Porto Seguro, aguarde, cobre. Aguarda. Você é prevista, por gentileza? Coral. Ah, boa transição coral, ciente. Negativo, apenas coral. Apenas coral, ciente. Paulo Gol 170, entrou na pista. Boa noite. Gol 170, consegue Alfa, chame antes da Juliette. Alfa da Juliette, com certeza. Sol Azul 4959, Aeropátio 3, posicionamento. Azul 4959 no Pátio 3, aguarde. Vai guardar o 4959 da Azul. Azul 2774, copia, ponto seguro? Afirmo. Salvador, ponto seguro, 180 nível, via Golfo 677, decolada 190, primeira curva à direita, saída Coral. 1198 controle, acione no transponder 0271. Sua pista no zero, perfil da Coral, primeira curva à direita. Intercepta Golf 677, sai conforme rótulo plano. O transponder é o 0271 e o controle 1098. Correto, chame para pushback e funcionamento. Chamará. Sam 3305, vem na proa do Romeo Fox 018. Romeo Fox 018, tá? 3305, obrigado. Sam 3305, chame Recife em 125 decimal 45. 345 Recife, Sam 3305. 01, autorizado LED, colapso zona 0, vento 150 graus, 089. Livra, nem ele com a Azul 5001. Vortex 09973, I have two on board, 3 hours and alternate future V, Guarulhos. 09973, taxi via April Man, Indian Alpha, Rouge Coach Hopper 0 contact Tower, all ADS 185, QNH 1028. Via to taxi via April Indian Alpha, Tower 1985. Pioneiro 1021, 970. 1170, uma vez para a Juliette, agora no parênteses. Alto Juliette, agora no 5972, pronto para o pushback e acionamento. 1972, acho 3 a 2. Manda. Paulo, agora no 970. 1170, após o Sideral, autorizado ingresso na Juliette para o portão 8. Paulo Sideral. Portão 8, um bom 7 anos. Outro 959, no pátio 3, está autorizado push, chame esse táxi. Autorizando push, reporta táxi, sou 4959 da Azul. E o 5972, está autorizado push no pátio 3, chame esse táxi. Vou dar papai. Azul 5001, boa noite. Azul 5001, vai mantendo o voo 3, meia, 2 a 0, via saída da El, vigilante. 360, via da El, Azul 5001. Check clear to line up and wait for 910. 9908, runway 10090. para desviar de informações. Quase Salvador Aracaju, 190 nível, autorizado via Golf 677, decola da 110, primeira curva à esquerda, saída Conde. 1198 controle, acione no transponder 0260. Autorizado 190 para Aracaju, Golf 677, decola da 1110, na saída Conde, 1912, 0260, transponder 7627. Correto, chame para o Chibre Acionamento. O 723 está com SDS, pode baixar para o 040. 723 autorizado 2000 pés. Cancelada a restrição de altitude. Ótimo localizador livre LS. 2000, bota lá na LS, 723, obrigado. Sei lá. Airborne 25, Salvador 119-180, have a nice flight. 119-180, thank you, 0973. Federal 9973 climbing maintain flight level 360 via dial depart. Via dial climbing climbing to flight level 360 9973. Azul 5001 terminou os desvios, pode voar direto Leda. Autorizado Leda 5001. Leda, obrigado. Possible flying Leda. O Federal 9973. Perform dial departure climb via dial Federal 9973. Maintaining via dial 9973. Controle Salvador, boa noite, cruza 1868, informação Bravo, cruza 160 por 150. Com 1868, descida autorizada até o 050, via chegada Mari 1021, é o ajuste do altímetro, Celeste X-Ray. Desce 0050, Mari, PLS X-Ray, igual no 88. Federal 9972, track 10 o'clock, 8 miles, descendo bound, passing track level 102360, echo 190. Federal 9972. 972, segue via RG Alpha, no ponte Fernandão no 0, Torre 1, 1895, QNH no 021. Estando no ponto de espera, 11895, Rio 5972. Salve, boa noite, ao Rio 5974, uma informação Bravo, seria nosso posição. 974, Guarulhos, copia? Copia. Salvador Guarulhos, 340, nível autorizado, via Antas 1-0. Decola 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1-198 controle, acione 5054 no transponder. Autorizando 340, via Antas 1-0 para Guarulhos. Decola 1-0 com curva à direita, na saída da El, Leda, Motiva. Controle 1-198, 5054 no transponder, protegeu Rio 5974. Vai deixando para o pushback, seu amigo. Salvador, continue na Europa, 084. Europa 084, Chu Lima, Eco, Mike, Delta, ready for copy? Yes, go ahead. Salvador, Chu Madrid, Lima, Eco, Mike, Delta, cleared flight level 370, via Antwerp, Lua 7, after flight conform a flight plane route, Eco, runway 10, left turn, Puka departure, Caju Transition. Buca Departure, Caju Transition. Voa 9 decimal 8. Salvador Departure Frequency and Skok 5047. Ok, Europa Cito 8-4 is clear to Madrid, Lima Echo, Mike Delta, runway 10. Expecting flight level 370, departure Puka, departure, transition Caju, Apertulu 17, QNH 1021, frequency departure 119.8 and squawk 5047, Europa Cito 8-4. Correct, report from pushback and standard. Boa noite, bom trabalho. Boa noite. Voo 1868, é autorizado via chegada até 2006, livre elétrica, cuide no localizador no 0219. Entre essa via chegada até 2006, vai por operado no localizador, voo 1868. Estaremos, reporte por taxi. Via por push, anestar, recordium por taxi, Europa 084. Decolador 30, 1980, bom voo. É. Como é que você vai fazer? 1908. 1908, obrigado. Boa noite. Boa. Azul 4959, ponto de espera da 1 a 0. Pronto. Azul 4959. Tráfego da Gol final na 0, após autorizar ele aí e manter. Azul vou ali manter, 4959. Voo 1723, pouso autorizado, pista na 0, vento 1-62-008-1021, Gol 1723. É atrasado, pouso cabeceiro na 0, voo 1723. AB 53, alterna a Aracaju, 3:35. Pegue a Índia Alfa no ponto de espera da 10, 1-1-1-8-9-5, TNH 1-0-2-1. Seguinte com 1021 agora, seguindo a Índia Alfa, ponto de espera da 1-0, torre 18-9-5, azul 2774. Azul 5001 no voo bridge. Boa bridge, azul 001. Ground 973, I have Ugnazi position. I see again the position for 9973. Ugnazi, Oscar Golf, November Alpha Victor. Oscar Golf, November Alpha Victor, 9973. Contact with Tennis, frequency 1251. Ground 9973. 1251-9973, thank you. Azul 5001, chame Recife em 1251. 251. Bridge não faz parte da sua navegação, senhor. 723, Solos 33, libere na Eco, chame 211, boa noite. Eco 211, boa noite, 723. Sua navegação mais à frente. O bridge vai chamar o céu. Vamos lá. Autorizado, pista na 0. Autorizado, decolagem na 0, azul. 49, segurado. Simulado, estabilizado. Gol 9, 10. Após Europa, ingresso na Juliette, Portão 11. Após Europa, Juliette 11, o 724. Genem 224, após o Air Europa, liberar a retaguarda, está autorizado para os PS no 03, chama para o táxi. Após a Europa liberar a retaguarda, está autorizado para os PS no 03, chama para o táxi, 624. Sei decorar o polenão 20, azul do 4954. Sente azul 2774, aguarde mais 30 segundos. Aguarde. Ajuste na 021, continue a aproximação, aguarde pista na 0 livre até da azul iniciando a rolagem. Gente, na sua escuta, gol no 868. meia dúzia 008, com o 1868. Livre Force 910, voo 1868. Azul 2774 decolado aos 39, controle em 193, corrijo, 1980, bom voo. Controle Salvador 1982774, boa noite. Controle Salvador, uma boa noite, Azul 2774-1300, pé saída Coral. Azul 2774, contato radar, ascensão, nível de voo 180 via saída Coral. 180, saída Coral, 2774, Azul. Azul 4959, voo Coral. 4959, direto Coral, e está... retorna um pequeno desvio à esquerda. Good evening. Traffic Boeing 737 short final after it clears to line up and wait 1810. Okay, so we have to line up and wait 1-0 after the one landing now. Europa 084. Para a Marcelo, mais 4. Para a Marcelo, 3-4. Você pode iniciar o pushback aqui na posição 2 e pode copiar depois. Eu mantenho a posição inicialmente, aguarde cópia. O voo 1-3-4. Tem posição? Voo 1-3-4. Autorizado, vento azul 1-7. Levando a 1-0, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1-1-9-8, controle, 5-0-6-0, transponder. 3-5-0, Maceió, decola 1-0, esquerda Puca, de Maracaju. A rota é para azul 1-7. Controle 1-9-8, transponder 5-0-6-0, 1-3-4. Pode ser que estiver questionamento. Regimento correto. Corrente informa que após a aeronave da companhia, parquear no 01 na sua direita, foi autorizado o pushback no 02 no contato. Após parqueamento da aeronave no 01 autorizado, é um ataque, coluna 34. Depart 1-19-180. 1-19-180, Europa 084, have a good night. Roger, good evening, Europa 084, passing 1600. Europa 084, climbing missing flight level 370, performance, book of departure. Okay, book of departure, continue climb to flight level 370, Europa 084. O 4107, esse aí mantém a 4000 pés, chegada, hoje esse aí mantém a 5000 pés, chegada mar e ajuste do altímetro no 021. Ajustado no 021 para a sucessão mar e ajuste do altímetro. Autorizado decolagem pistão a zero, vento 1-620 com 8 nós. 6224. Autorizado decolagem na zero, acionário 6224. Ouvi 5974, desculpa aí. Autorizado DR, manter pistão a zero. Boa noite, 68, entende a posição 1, chegou, tá, chegou agora, obrigado. Mais quantas linhas eu desvio? Já tá na ponte de M624 decolado aos 4.6, controle em 19.8, bom voo. 19.8, boa, 6.2.4. Controle boa, Oxa 6.2.4, cruza 1.800, subida, saída Conde. M624, subida ao nível 90, via saída Conde, vigilante. Autorizado 2000, livre LS, acusa localizador, cancelado restrição de altitude e velocidade, informe no lote. Afirmativo, está livre 2000, livre LS, X-ray, também livre da restrição de velocidade e altitude, reportará estabilizado no localizador, ou 63, 13 graus. Controle, Mundial Rio 5974, decolagem você escuta. Rio 5974, contato radar na decolagem. Saída via Dael, em Assunção 340, vigilante. Dael no Paulo 340, sobre vigilante, já. Controle Salvador, Oxa 6303. Completa final agora do, com a torre 18 decimal 956313. Completa com a torre 11895, Oxa 6303, até já. Azul 4107, via chegada até 2000 livre LF, acusando o localizador 1021 ajuste. 2000 via chegada, chegará no localizador utilizado LF 3479. Azul 2774, controle. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero. Vento 162009, ajuste 1021. Livre pouso na 1-0 com ajuste 1021, Oxa 6303, grato. 4-0. Vai manter qual a razão de subida? Vamos incrementar até cruzar 140 então, senhor. Agora está mantendo 600 pés, vai manter 1000. Afirmativo, gente. Aguarde a operação do tráfego em altitude. Aguardando, 2440. Europa Zero 84, control. SOS for Europa Zero 84. Patrícia do Sender Frequency, 125, 45. 125, 45, Europa Zero 84. Get it? Salvador, boa noite, noite, descida autorizada até o 060 via chegada Mari, 1098. 1098, descida o 060 via chegada Mari. Até já. 1134, autorizado decolagem, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-0 nós, gol 1-1-3-4. Autorizado decolagem, pista 1-0, gol 1-3-4. Alfa e Juliette é o portão 9, o Ocean 63-3. Controle? Sim. 624. Poderá manter o VR, que está sendo para a casa de passar os maiores detalhes, manter o nível de voo 90, chame e aguarde a transferência. 624. Mantenha ainda o perfil da subida, chame Recife 1251, temos um tráfego à sua direita, cruzando 560 em ascensão 1180. Ok, 1251, obrigado. É a volta. É. Azul 4959, prazer. 63 milhas sudoeste, serviço radar terminado, ilhéus frequência 120, decimal 1, com voo. 120, boa noite, com o 1-3-4. Azul 4107, completa final, pista 10, turno 1-8, decimal 9-5. Foi 18-9-5, azul 4107. 1-1-3-4, contato radar na decolagem, ascensão, vigilância, nível de voo 3-0 e a saída PUCA. 3-5-0 na PUCA, 1-1-3-4. 4-9 estado, pouso autorizado. Pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 0-8-9. Autorizado, pouso 1-0, azul 4-1-7. 7-1-1-5-2, clear down 2000 feet, 1-8-0-2-1, come established localizer, Kurt, clear ILS approach. Ok, clear, continue to stand, Mario arrival, you 2000 feet, and I will call you when it's out of town, final approach, 3-1-5-2. 1-0-9-8, este aí mantém nível de voo 050-1-0-2-9. 1-0-9-8, desce ao 0-5-0, e o ajuste é 1-0-2-1. Controle, Oceaner, 24, 224, serviço radar terminado. Passa da posição Conde, nível de voo 190. Chame Aracaju na frequência 120, decimal 3. Porém, adianta um tráfego no sentido contrário.